Alfa, Kilo 43, aperta os sinalizadores. Será necessário Alfa em pelo, tá? 3235. Confirme pela direita, convencional aqui. Convencional, tá? 3235. Vai fazer sair da aeronave? Afirmo, tentou bloqueio no alfa. Ok, bloqueio no alfa, vou informar o controle. Gente, obrigado, bloqueio no alfa. Tá 3172, previsto ordem e TAP, mantendo o nível 060. Gente, ordem está certo, está padrão, confirma. Padrão. Sim. Acima tem 3500, vai pro voo novamente. O novembro, condições de formar a radial e a distância de Salvador? Ah, 3500, vai pro voo. Acima a distância? 19 milhas. Checos do November, suba para o nível 105. Atenção, 105, November. Xanamia 227, reporte passando nível 1950. Reportará 150, 6227. 1327, Eduardo, tem pelo. Gente, o TAN 3835, após o término da horta, corrigindo, desça para 4 mil pés o TAN 3835, após o término da horta, continue. Após a nova passagem pelo autorizado serviço 366, o TAN 3835. Afirmativa, após a próxima passagem pelo, desce para 4 mil agora, informa o 366, estabilizado em procedimento 3635. Gente, após a passagem pelo, desça para 2500 pés, TAN 3835 para o procedimento RNAV em pista 10. Após pelo, desce para o procedimento autorizado, vai reportar estabilizado 3235. Recife para o 05 para CVM. Recife para o Cotran? Recife para o 05 para CVM. Série 5905, chama o centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Recife para o 05 para CVM. Salvador, boa tarde. Busca direita via Índia, ponto de espera torre 895, ajuste de altímetro na 013, no chanel 6327. Direita no ponto de espera 1895 a torre 6327, obrigado. Olimpo 02 na escuta. Trouxe para cópia. Autorizado Salvador, Salvador, nível de voo no 35. Segue com duas corridas abortivas, após segue para a área Netuno, inicialmente corredor axé, curva à direita, pista 10, código 0263 e o controle em 120, decima 8. Pena 6227, chama o centro Recife, 125, decima 1, alterne 128, decima 35. 251-2835-6227. TAN 3172, desça para o nível 050. Desça para o nível 050 em ordem, tá? TAN 3172. Bruno 620, reporte passando Mari. Acordará passando Mari, o 620. Bruno November, confirme, ainda na radial 215, confirme a distância. Tem pré-aprovado 3155320, senhora, tem uma guarda de coordenação. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, a rota Pesoluno 0, Pubávia, Pesoluno 6, Posmo, Confins, a Pesolo 21, Mochep, a subida da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. código transponder 5115 e o controle de Salvador em 120.8. Aguarde para o cotejamento. Oceaner 6314, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, Oceaner 6314, graças. San 3155, coteje, por gentileza. San 3155, comprovado. Guarulhos, 3320, via para o 1-0, base, a produção da família, pode, número 2-1, não acerta. Saída da Elton, São Leda, direto com o ódio, com o tal 205, controle, Salvador, 1-2-0, via para o 3-1, não acerta. 3-1-5-5, cotejamento correto, para o funcionamento. Parada 3-1. Solo Salvador, o Rio 5974, pronto para o táxi. 03 a bordo, 3 horas e 33 de autonomia, alterna o Galeão. São 3, 1, oh, corrigindo. Rio 5974, observe o término do pegamento do Airbus da Avianca, após o táxi via parte principal Índia, ponto de espera chame torre 295, ajuste no 0 no 3, bom voo Rio 5974. Ciente, após o estacionamento da aeronave da Avianca, pátio Índia, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 95, obrigado, Rio 5974. Solo, passando o Oscar Golf Uniforme, a Delta para o pátio 3. Oscar Golf Uniforme, táxi em frente, quilo, pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, operação X-Ray. Afirmativo. Sim. 72 número do servidor 368, desce para 4 mil pés, autorizado procedimento R-Nave pista 1-0. Sente, servidor 368, desce 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, toma na pista da R-Nave pista 1-0, 3172. Venda quando possível estimar de pouso. Sim, vou dar, estimando o pouso ao 1-8, 4-0. Estabilizado, R-Nave 1-0. Para o controle? San 3835 no R-Nave da pista 1-0, San 3835, contato radar, saída conforme autorizado, San 3835. Quero controle 2-0-8. 208-6327, vai. Chama a torre? Procedente, 3835, chame torre no 9, decimal 95. 3835, obrigado. Zero, pronto. Ciente, Rio 5974, mantém o ponto de espera, pista no 0. Mantém ponto de espera, pista no 0, Rio 5974. Avito 366. Direita para o servidor 366, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, no 3172. Bono 620, foi para o servidor 369, desça para 4 mil pés, PNH 10 no 3, reduza para 2209. Reduzindo para 220, aprovando 369, o gol no 620. Controle Salvador, cenário 6327, decolona da EL. Meu nome é 327, contato radar, suba via saída da EL para o nível 240. 240 via 6327. Salvador, acionário 6327. Meu nome é 327, o controle. Seria possível a proa de coral, senhor? Afirmo, vou em Coral, chamei 6327. Coral 6327, muito obrigado. Descendo para 4 mil pro gol no 620? pro gol no 620. É, já atingiu, vai atingir 7-0, continua descendo para 4.000. Afirmativo, 4.000 pés, agora está em contato radar. O gol no 620 e autorizado, procedimento RNAVE, pista 1-0, reporte na final. Positivo, reforma ali, estabilizado na final, obrigado. Trilha 172, grato pelo apoio, chama a Torre Salvador em 1-8-95. Tá. Ciência, a base de navegação de bolsa de dois. Autorizado, Léo Matheus, pelo ponto de decolagem, siga a pista liberada. Aliás, manter pista no zero, Rio 5974. Autorizado, já para o TAC, 3155. Cruze de imediato, cruze de imediato, Olympus. Sol aos 4-4, liga direita, chama o 2-1, decimal 9, Sol. 3835, boa tarde. Táxi via Alfa, dará passagem ao P3 da Força Aérea. E me chame antes da Juliette. Alfa, estamos com o da Força Aérea, então entra a Juliette da 3835. Olimpo 02, táxi autorizado via Fátio, via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette. Olimpo 02, ingresse Juliette, pátio principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0 no 3, Olimpo 02. Autorizou 172, vento 1.60 graus 8 nós, autorizado pouso 1.0. Autorizado pouso 1.0, Rio 5974, decolos 45, controle 1.20, decima 8. Controle 1.20, 5974. Controle Salvador, boa tarde, Rio 5974. 835, Juliette, portão 8. Juliette, 8, portão 3235. 340. Sobe via pro 340 na Block 1 Alfa, Rio 5974. Telema é 327, vou implodir o COV no nível 180. Telema 327, vou implodir o COV, nível 1.80 autorizado. 1.80, na PROD e o COV, 327. 1.60, chama a Torre Salvador em 1.8.95. 20, Salvador, 2095, uma boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, é o Gol 1620. Gol 1620, continua a aproximação, 4 direção de pouso, estamos zero. Guardando. Então 3172, solo 46, direito 21, desse lado, Alisson. 29, boa. Papel B? 3155, observe o tráfego da companhia que está finalizando o parqueamento no portão 08 após o mesmo. Táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895. Ajuste no 013, 3155. Minha 355 afirma, só um minutinho pra conta. Então 3172, táxi Alfa Xamia antes da Juliette. Alfa Xamia antes da Juliette. Minha 355 da Ultra, né? Autorizado Guarulhos, nível de voo é o 360, conforme rota do plano, apresulo 10 por base, apresulo no 6, POSMU, Confins, apresulo 21 no Mocheque. Após decolagem, curva direita na saída da EL, Leda, Motiva, com a primeira curva direita. Código 5137, controle no 208. Minha 355, correto, chave para posicionamento. Juliette, tá... 72, quente, muita coisa não. 620, solo 50, direito 21, desse mal lado, senhor. Para o composto da 3150, mantém posição. 3155, mantém posição. 620, solo 51, direito 21, desse mal 9, senhor. 209, já. Taxi Alfa, caminhante da Juliette. Alfa, da Juliette, botar 1620. Frota 367, pode voar da Frota 366, então está presente. 719, você abre 366, pode estar brigando. 366, pode estar brigando. Enter. Oeste Salvador, serviço radar encerrado, chame controle e desce na frequência 1201. 1201, 6327, obrigado pela aprovação. Estão 3155, autorizado a linha, mantém 1-0. 302, livre a pista direita. Chama novamente o solo 1219 para instruções. Bono 620, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 620. Olimpo 02, taxa de afastamento da Juliette. Zona 0, vento no 0 grau, 089. Tutores 155, decolagem autorizada. Vento 1, 0 graus, 099. Autorizada a decolagem, tá? Tutores 7111, no torre 118, decimal 95. 1895, graças a uma boa tarde. Tutores 230, aguarde qualquer conquista. Passado 2 milhas e meia do Serra Vida 372. 271, não continua a aproximação, guarde a autorização de voo. Guardando a autorização, 271. 5974, centro Recife, na frequência 1251, na alterna 128, decimal 35. Recife agora, 1251, 12835, 5974. 71, o posto realizado pistão 0, vento no 0 grau, 099. Vivo posto 71. 3155, decolou 5, para onde estava dando 08. 2 3155, contato no radar da decolagem, sobe via da El para nível 320. Da El 320, só 3170. Gondo 097, aguarde cópia como número 3. Ai, já previsto a Arbor Eleva. Afirmo. Polícia 02, Juliette. Patiuno, Inja, no ponto 090, mantém a posição. Chame torre, 118, decimal 95. Falou, Papa Sangó, de Sagô, que informe, acionado no Rádio 3, só para o táxi até o Angara Baitan. Oscar, Golf Uniforme. Livre o táxi, reporte na Lima. Passará na Lima, Oscar, Golf Uniforme. Puxa, 6355, aguarde um minuto para início do pushback. Aguarde, Sérgio. Tango X-Delta Fox, pronto, cópia. Tango X-Delta Fox, autorizado CA Delta Lima Oscar. Nível, corrigindo, 1 a 1000 pés, decola 1 a 7, primeira curva direita no corredor SR. Acione no transponder 5141, frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Confirmando, é 5141 no transponder. Tava tão F Delta Fox. Então, Belton, no meio alternativa, Papatango F Delta Fox. Em 118 decimal 95, ajuste ao altímetro 10 na 3 para acionamento táxi. Lima, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, taxi até a Quebec, Via Lima Mike até Quebec, na Quebec chame torre 1-1-2-9-5. Chame 365, autorizado para o estacionamento, pode estar. Sempre foi estacionamento, chame 365, você pode passar. Olimpo 02, alinhar e manter pistona 0. Passo 27 no 1, solo 57, libera a direita, solo 121, décima 9. Direito 121, 927, 9. Oscar Golfo Uniforme, cruzamento autorizado, prossiga para parte 5. Dois, dois, três, zero, solo. Responda, patrulha, 2230. Está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Passarei 2230, autorizado, Estrada da Conquista, nível 180. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbor 1, Elefa, após Elefa, voo Oplor, após Conquista. Aciona no transponder 5561, no controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado, vitória da Conquista, 1-0, decola da 1-0, curva direita, Arbor 1, Elefa, Oplor, 5561, 1-0-9, 120, décima 8, a frequência do controle, passarei 2230, reporta para o feedback acionamento. 1208, chamará para o feedback. Solo azul 2791, livrando a pista. Azul 271, táxi Alfa, quilo parte 3, 4 Lima. Alfa, quilo parte 3, 4 Lima, 2791. 12097, cópia? Copia, 97. 1097, autorizado com fim, via Upper Zulu 21 no TG, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Arbor 1, Elefa, após Elefa voa direto Nítibo, para interceptar a aerovia. Acione 1-55 no transponder, 120, décima 8, contra de Salvador. 360, autorizado com fim, Upper Zulu 21, no TG. 1-0, direita Arbor 1, Elefa, direto Nítibo. 5-1-5-5, transponder 208, controle voo 1097, 709. 1097, correto, pode prontos, pois dará. Olha, fax do Janel 6355, 69 a bordo, 5:19, alterna o galeão. 918, acende a estação, desce via chegada a Mari para nível 050, o ajuste Salvador no 013. Pode voltar. Sonda 918, voa a posição estável, após de TAP, voa a posição Serra do 366. Após de TAP, 366, obrigado. Olimpo 02, reporte antes do ataque 6, Juliette. 3155, Centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. 3151, 128, 3154, aguarde de cópia. São 3676, sua identificação do SV, chegada Mari para nível 050. Correção, para o nível 060. O ajuste, Salvador no 013. Eu tenho 12, remota 12 do pátio 1, não confirme posição? Afirmativo, me troca de aeronave, estamos no pátio 3 agora, se eu não me engano, posição 15. Autorizado, reporte táxi. Reportar para o táxi, para 3330. O combatão é Everett Fox, está autorizado, eu chamo em ponto de espera, está aqui papá. Autorizado, reporte o táxi, gol 07. Comandante, 3-1-4. Qual é a Toyota Fox autorizada? Melhor manter-se pelo 7. A senhora pode apresentar a saída, por favor? Afirma, saída Momo, transição Nenim. Momo Nenim, obrigado. Salvador, Fernando, 6355, pronto, por trás da 10. Chanama 355 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 150 graus, 109. Mate o senhor e salinha e decola na 10, chanama 63. Laredo 2230, está com 50 POB, 5 horas e meia de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Fox, autorizado decolagem, pistão no 7, vento no 60 graus, 099. Chant mesmo, 1093. Autorizado, pátio no Índia, 1895, no ponto de espera, 1013, ajuste, informa que vai cumprir perfil inferior da saída, Laredo 2230. Prossiga. Confirme. Confirme. vai ainda decolar ou rebala para o pátio? Decolou 08, contra Salvador 108. 08, boa senhora, chamei 6. Papatango, Eco, Delta, Fox. Decolou Salvador 09, chame controle 10, decimal 8. Salvador, muito boa tarde, chamei 6, decolado na El, 9-6-4. Chamei 6-5-5, contato radar decolado sobre via da El para nível 360. Após 32 mil pés, estou autorizado direto Leda. Afirmativo, após 2000 direto Leda, para o 360, General 6355. Passou a Leda, Delta Fox. Com Delta Fox, está chegando no meu pé, é a rebaixa para da Dá. Bota lá. Olimpo 02 Cint, mantenha o ponto de espera. Caso 7, visto o táxi, apatiu no Índia, ponto espera de zona 0, chame a torre 118 decimal 95, ajuste o altímetro na 0 na 3. 6-13, ajuste o táxi no Índia 1895, obrigado, zona 0 na 7. É 76 para nível 050. 050, 3676. Gente, então após a decolagem, curve à direita, direto para a Ave Netuno. Alinhar e decolar autorizada pista no 0, vento no 50 graus, 089. Alinha e decola da pista no 0. Copiou a nova saída? Acione 5171 no transponder, 120 decimal 8, controle de Salvador. Posto. Está autorizado Petrolina, nível 340, decolando da 10, pessoa, primeira curva esquerda na Pomo, transicione. Uniforme 120 é a primeira aerovia. 5171 é o transponder, e o ponto de saída é 1208. Está na ponte. Chamei 3 no 4, correto? Pode ser que tiver funcionamento. Bora. Zona 9-1-8, torre 1-1-8, decimal 9-5. Era após o mesmo liberado setor, inicia com o chuveiro funcionamento e reporta o táxi. É 9-1-8, o QNH-1-0-3, aguarde autorização de pouso. Aguarde. Oi, parceira 2-2-3-0 autorizado, aliás, mantém a pista no 0. Ali, mantém a parceira 2-2-3-0. Olimpo 02, decolou Zuno 3, controle de Salvador 1208. Controle 208, Olimpos 02. 2000, pede o ajuste em Salvador 1-0, 1-3, autorizado a RNAV, reposto estabilizado. Ok, TAP passa 2.500 lá, autorizado e chamar estabilizado a RNAV, 3676, 1-0, 1-3. Dessa foto, confirmo para o controle. Na lateral do farol da barra, solicita mantendo o direto de radar ali na alta. Está também com o data falso autorizado de direto destino. É a parte 2-0, milha de Salvador. Para 2230, decolou o Zuno 4, controle Salvador, 120, destino 8. 1208, bateria 2230. 02, contato radar decolagem, sobe direto área Netum. Sobe direto, inicialmente para o 135. 02, sobe, sube mantendo nível 135. 35. Salvador, passaria de 2230. Passaria de 2230, contato radar na decolagem, sobe via saída Arbor 1 para nível 180. Arbor 1 para 180, vai cumprir o perfil inferior da carga, senhor. Gente, passaria de 2230. Tipo 012, por quantas milhas irá ser a caixa de Salvador? Até 60 milhas, mano. Gente. Sono 097, ciente após o Embraer, curta sinal pistão no zero, autorizado a alinhar e manter. Após o Embraer, mantenha no 097. Passando com o Delta Fox, não há tráfego de peso dentro do setor, tem frequência livre. Trocar. Uso 4118, livre táxi via Índia, ponto 0, pistola 0, chame a torre. 118, decimal 95, ajuste o time, trono 03. 0, táxi via Índia, ponto 0, torre 118, decimal 95, ajustado no 0, na 3, azul 4118. Solo, boa azul, né, Fox? É nosso mesmo. Estabilizado, 3676. 3676, torre 118, decimal 95. Obrigado, até a volta. Salvador, muito boa tarde, até 3875, informação, papá. 180, sem restrições, parceria de 2230. Prepare a saída da EL, Leda, Transição, Morte, Vaguarda de Copa. Da EL, Leda, Morte, Vaguarda de Copa, até 3875. Olá Salvador, boa tarde, zona 620, ciente da Papá, posição é a 04, serviço de autorização para Recife. Mais ponto de zero, zona 0. 2418, mantenha ponto de zero. Mantenha ponto de zero, 2418. Uma hora, 7 milhas, somo oposto, passa 2110, então APA 320, um procedimento RNAV da pista motor. Ah, sim, parceria 2230. Linha 76, ponto autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 099. Delivery Post, 190, 3676. Rosana 7, decolou no 7, controle Salvador 120, décima 8. 208, boa tarde. Boa tarde. Panther de Salvador, gol 01097. Possibilidade de voar direto, é Lefa, senhor? Gol 1097, contato do radar na decolagem, sobe via Arbor 1 para o nível 360. Subida Arbor para 360, 097. É. Não temos previsão, já faz 3 anos que tá assim. Tá, vou mostrar pra pantalla de acarajé ali. Quero ver o sonho. Obrigado. Siga pro motor. Rua de Mutuz, 02. Vai manter o nível 115. Gente, o nível 02 mantém o nível 115. Mantém escuta o controle de Salvador. Mantém escuta o controle de Salvador, nível 02. O 1097, sua autoridade direto é Leste. É Leste, 097. 8 autorizado, ele manter o 1-0. Ele mantém 1-0 do 4-1-1-8. Passa nível 070 e subida para nível 1801, um passando 72. Gente, bom, 07. Patrulha, passa 3230. 3230, consigo? Se possível, coordenar direto destino. Gente, passa 3230. Paulo Salvador, o Xenero 63, no máximo. Tá, posicionamento para não. Xenia 3, 14, autorizado, recorte ataque. Autorizado, recorte ataque, 3, 14. 0230, confia em sua ideia para conquista. Ideal é a 2, 5, 2, 5, 5. 3835, autorizado Confins via Upes 1-0 Cubato, Upes 1-6 Cosmo, após direto. Nível de voo 360. Decolão 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, transição Mótiva, 5176 transponder, 120, décima 8, controle de Salvador. Controle de Salvador, por favor. 1-2-0, décima 8. Decolando da 1-0, com curva à direita, no perfil da El, Leda, Mótiva, acima de 5,76, rota conforme o plano, primeira aerovia, upper do 1-0 até Cubado. 235, correto, pode pronto para o espectacionamento. O 0-2-3-5, já está pronto para o botão 1. 0-8 autorizado, recorte táxi. Sim, trabalha para cá, 0-3-2-3-5. Falou da 3,76, livrou? Sou 3676, pode sentir na Juliette. Vai ser Juliette, 3676. Bruno 620, copia? Copia, 620. Bruno 620, autorizado Recife, via Upes 1-7, nível de voo 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda, subida Pucajamo, Aracaju. 5412 do transponder, 120, décima 8, controle Salvador. Autorizado 370 para Recife, conforme a previsão na 7, decola da 10, primeira curva à esquerda, Pucajamo, Aracaju. 5412 transponder, 208, controle, gol no 620. Gol no 620, correto. Reporte para o pushback acionamento. Corta posicionamento, gol no 620. 4118 na Arcos Arbor 1 da Juliette, está 3676. 3676, mantém a posição antes da Juliette. Centro Recife, 1288, alterna 1260. 1260, tenha boa tarde. Estou no 620, aguarde, parênteses, pushback. Aguarda, agora no 620. O centro 3835 acionado com 3 horas e 30 de autonomia, 76 modo, alternando Guarulhos para o táxi. Seu 3835 prossegue com o táxi através do portão 612, ajuste o altímetro na 013. Prosseguindo então no táxi até através do portão 612, já ajustado no 013, no centro 3835. Três horas, Cabo Fernando, Salvador, contact. Chamei a 314, você vai contact, você deu ponto espera para o Sono Zero, vai partir no Índia. Ponto espera, chamei a torre, 118, decimal 95. Justo, o time entrou no 0 na 3. 118, nós segue em frente. Se estiver pronto, 63, com 4 na 3. 235, segue o Airbus da Avianca até o ponto espera para o Sono Zero. Quando o ponto espera, chamei a torre, 118, decimal 95. Ajustado, 110 na 3. Meu colega da Avianca, ponto espera no 0, torre, ponto, 206, você não escuta, prossiga. 3676, após passagem do Airbus da companhia, ingresso Juliette até o 09. Gente, após a passagem do Airbus da companhia até Juliette, até o 09, 3676. Dono 620, é o solo? Prossiga, dono 620. Airbus da TAM, taxiando para o ponto espera para o Sona 0, após o mesmo liberar a retaguarda, inicia pushback sonamento e reporte o táxi. Após a Airbus da TAM, libera a retaguarda está autorizada, chama para o táxi, dono 620. Azul 41118, 135, 12288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, Azul 41118. Dado ingresso e decolagem. Corrigindo, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera? Agora sim, atualizado a linha de decolagem, pistão a 0, vento 120 graus, 089. Autorizado a linha decolar ao 63, não tem espaço. Autorizado a decolagem 6304, 63, 1, 3, 1, 4. Confirmo, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 089, chama a MSS no 4. Autorizado, 63, 1, 4. Salvador, boa tarde, 132, 135, ponto.